non è sul mondo, ma sul tempo, non è infinito, non è spazio interno, attraverso i lassi dos fios de prata che ha sorriso. Ai, eu fiz a ponte, reúne todo bonde. Enxame marimbondo no salante. Pela noite, madrugada congelante. Fumaça no horizonte, ZN Rio baixado, os loucos tá de microfone. Gritando pra ver que houve rimando. A rotina fria colando pros psicológicos. Cantando em festa vazia. Colei pra ver qual é a do moio. Sou artista dos mais quase envolvido no comboio. Foi logo pela bola do olho. Firmei conexões imunes à passagem do tempo. Madê, madê, madê, o dono não me bora no Yu. Os que vem depois é os mais zica que eu conheço. Música que me emociona, funk que treme o grave. Baile na baixada, liga o troco que tá suave. Encosta com zerando o saldo, pra nós torrar o lucro. Mas não esquece que rap sem finesse não dá futuro. Do ABC pra sempre é o groove suburbano. A última não foi, mas nós ainda tá tentando. A meta é ser donato, metade não interessa. Depois nós dobra a meta e manda essa cena meta. Gastar dinheiro é fácil, é só ser convidado. O clipe ficou bom, mas o conceito ainda é barato. Eu mesmo chopo os beats, eu mesmo gravo as tracks. Cês terceiriza tudo e ainda tira nota 7. Tô navegando nesse mar aberto, traçando caminhos, não sozinho na pista do pergaminho. Antigo na vista, horizonte, seu limpo. Te digo que quase caí no pelágio por conta de falhas. Naufrágio do barco, por isso que eu direciono de cima do palco. Após altos e baixos, eu tive um presságio. Futuro próspero não será sorte. Drone me ligou do bueiro, morloca. Chego com a fúria dos homens do norte. Cintura de rima no porte, eu mira certo no pote. Longe da penúria, sigo no giro na rua. Luzes da lua e do poste iluminam, pra mim não fica lost. Fila no verso igual ghost, talento não compra no Walmart. Eu tava na vila com estranho, peguei um pacote de base. Então, psicografo mais tarde. É só do psíquico escrito, sou dos amigos a psica. Nem aquilo que for negativo agora e não mais tarde. Conector, só quem manja o ligamento do esgoto pode me encontrar por essas vias. Uma alma milenar vivendo nesses dias. Eu não tenho celular nem dom pra patifaria. Um salve lá pra Bahia, terra de meus avós. Abraço pra Curitiba, nunca negou a voz. Voltar redondo e mesquita de RS a Manaus. Todas as vilas, São Paulo, no ABC sempre nós. Metricamente falado, subúrbio subterrâneo. O laço vem reforçando a cada ano passado. Futuro, presente, conectados de maneira constante. Unindo versos e memórias na mente. Tenta ver, mas não entende o que nós temos em comum. A mutação singular, mas juntos somos um. Desde o início a cada fase difícil. Na fartura e no jejum, sem esquecer do princípio. Licença aqui, assumo o mic flash. Uma relação com uma anfetamina e Johnny Cash. Ponte aérea feita, viagem de classe A. Com meus amigos RJ, Caraguá, Baixada. Tentando novamente, try again, clichê citado, no pain no gain, Com nome sujo, nesse rap sujo. Voltar no mundo imundo, porém porco jamais. Então respeita, fi, chegamos desbancando. Meu clã é foda, é o rap conectando. A arte une, unido uniter. Alguns amigos de escolha, uns rap trouxe pra você. Nunca gostei de banco, o único que me dei bem é aquele lotado de rimas, sem nenhum vintém. Abri a porta do meu underground, hardcore, sujo punk. Rimas clássicas, sem classificantes. Assinatura na letra, amor na exerção. Racismo reverso, me negro de tudo isso então. Coligações expressivas, impacto visual. Rima queima roupa, critical, intelectual. Diz de crítica é hit, na vida de quem vai de testa. Perde tempo, gasta talento, no final o que te resta? O que te resta? RMG, zerando saldo, saldo. Sempre foi assim.